Bom, então boa noite. A gente está começando agora o que dentro da nossa estrutura seria o terceiro ponto, né, do que a gente está olhando. O primeiro ponto, ele era um ponto que tratava do que os mestres, né, do que de modo geral, não só o Lama Santa, mas Sua Santidade Dalai Lama também, outros mestres, eles enfatizam que como se fosse o início do caminho, né, o fato da gente como que encontrar um sentido mais positivo para aquilo que a gente está fazendo no nosso dia a dia, né? Colocar um eixo que não seja alguma coisa simplesmente de completar alguma coisa, de ganhar uma vitória no final de alguma corrida, alguma coisa assim, né? Então vai entrar esse tema da responsabilidade universal. Esse tema é um tema interessante porque vocês vão ver. A gente olhou na seguida o tema das faixas, né? O que seriam as faixas? As faixas seriam o fato de que a gente como que dá uma olhada assim para os seres em geral e ver como que eles se comportam. Então esse é um tema bem interessante, né? A gente olhar uns para os outros e tentar entender, usar a sabedoria do espelho para ver como é que aquilo funciona. Fazendo isso, então surgiu aquele tema das faixas, né? Que a gente também deu uma olhada, que eu também não vou comentar para não alongar e não desfocar o que a gente está querendo olhar. Mas o que o tema de hoje, o que esses dois textos, eles como que causaram em nós, foi uma noção de que a gente precisa fazer alguma coisa. Ou seja, a gente vai fazer algum movimento. Tipo assim, a pessoa está com dor em algum lugar, ela vai no médico. A pessoa está se sentindo mal, ou ela vai procurar ajuda, ou alguém dá alguma dica para ela. Mas alguma coisa, no certo sentido, acontece. Eu vou parar aqui um minutinho, porque eu não sei se deu um problema, que vocês não estão me ouvindo. Você está me ouvindo? Eu vou esperar um pouquinho porque eu sei que vocês respondem. Tem um delay aqui, né, no quanto que eu estou falando. Eu vou esperar um pouquinho para ver se. É. Seguir. Mas isso que a gente estava olhando, né? Isso é bem interessante porque a gente descobre que a gente pode fazer diferente, né? Que a gente pode andar numa direção positiva, a gente pode fazer alguma coisa. E aí a gente vai tentar. A gente vai então descobrir uma ferramenta, vai tentar fazer aquilo acontecer, né? Aí fica bem interessante porque a gente vai ver que nem sempre a gente consegue fazer aquilo funcionar. Então, ou seja, a gente vai tentar agir de uma maneira não negativa com o outro, de maneira positiva, vai tentar não revidar alguma coisa, vai tentar não responder, não enfiar a faca no outro, né? E nem sempre a gente consegue. Aí, a gente vai ver que a gente vai precisar fazer prática, a gente vai precisar ouvir ensinamento, a gente vai precisar ir mais adiante, né? Aí começam os ensinamentos. Aí começa como que a estrutura um pouco do budismo. Só que ao invés da gente começar direto com os ensinamentos, de maneira como o próprio Buda falou, como o Rinpoche falou, a gente vai olhar um ensinamento que é como se fosse uma preparação para o ensinamento, que é uma coisa super profunda. Ou seja, como que a gente deve se posicionar para poder ouvir e receber esses ensinamentos, né? Ao invés da gente entrar direto neles, né? Entrar direto no remédio, já tem um ensinamento sobre como tomar o remédio. deve ser muito interessante. O ensinamento sobre como tomar o remédio. Esse ensinamento sobre como tomar o remédio, ele é descrito às vezes como os defeitos do vaso, né, os defeitos de um pote. Tradicionalmente, se usam três tipos de defeitos, né, que um vaso pode ter. O vaso, no caso, somos nós, né? Mas existem mestres que falam em cinco, tem mestres que falam em quatro, isso varia. Mas essencialmente eles podem se resumir em três, que a gente pode contemplar no sentido da gente parar para pensar como é que a gente está ouvindo aquilo. Como é que a gente está ouvindo aquilo? Aí vai começar esse primeiro ponto, né? Que é o vaso emborcado. Aqui ele corresponde aos dois primeiros, ou seja, ao recipiente virado de cabeça para baixo, né? Ele pensa para você, e o outro que é o recipiente tampado. Uma coisa muito interessante. Esse o recipiente virado de cabeça para baixo, o recipiente tampado, ele simboliza um pote emborcado. Ele é como se fosse um pote, que ao invés de ele estar para cima, né, para tu botar a comida dentro, ele está para baixo. Ele, não adianta, não tem como entrar. E a pessoa não ouve. Ela tem um ruído interno, um barulho interno que não permite ela fazer aquilo, né? Então vocês vão ver aqui, tem essa primeira frase. Isso aqui eu tirei de um livro do Lama Surya Das, um nome americano bem interessante, assim, da linhagem Lingua também. Ele vai dizer assim, né, que quando a gente está voltado para a direção errada, nós estamos essencialmente indisponíveis até para as substâncias mais nutritivas. Então, esse é um lembrete de que somos nós que escolhemos a direção para a qual nos voltamos. E no recipiente tampado, ele vai dizer uma coisa interessante. Ele vai dizer, por exemplo, você já tentou conversar com alguém que está com fones de ouvido? Analogamente, como pode qualquer coisa ser derramada em um vaso que para todos os defeitos está fechado? Então, isso diz respeito ao fato de que vocês vão encontrar pessoas que elas não estão nem um pouco receptivas a ouvir ensinamento. E aquilo não entra. Boa pessoa, ela até está disponível para ouvir ensinamento, mas ela não consegue ouvir. Tu pode ficar parado diante da pessoa e tu dizer para ela o que ela pode fazer, dar alguma ideia para ela, ela não ouve. Não é que o ouvido dela está com um problema. Porque ela está fixada em alguma estrutura interna dela que não permite ela ouvir aquilo. Isso acontece, isso não é muito comum. É muito comum a gente achar, por exemplo, que algumas coisas tomara que sejam vacuidade, outras tomara que não sejam vacuidade. A gente não gostaria que elas fossem vacuidade. A gente não gostaria que elas fossem impermanentes. A gente não gostaria que acontecesse qualquer coisa com elas, né? Então isso é um pouco assim também, o fato da gente não conseguir estar receptivo, estar aberto, né? Aberto. Então isso é um ponto interessante, né? Às vezes também a gente está muito fechado em verdades, em experiências anteriores, né? Se a gente for olhar isso com o olho dos 12 elos, fica muito evidente. O fato de que a gente teve algumas experiências anteriores, essas experiências, elas podem ter sido de discussões que a gente tenha participado, de livros que a gente tenha lido, de pessoas que a gente tenha conhecido. E isso ao longo da vida, ao longo da trajetória da pessoa, aquilo foi formando um pouco a experiência que a pessoa tem de mundo, né? E aí a pessoa, ela quando conhece, sabe, isso eu já sei como é que é. Não, não preciso nem explicar, eu já entendi. Não, eu sinto o que eles estão falando. Então é um pouco isso, o pote emborcado, né? A gente pode estar com esse probleminha, né? O que acontece, que é um ponto bem interessante, é que um dos melhores ajudantes, assim, por causa do pote emborcado, por incrível que pareça, é Maharaja. Porque quando está tudo bem, parece que a pessoa não precisa praticar, ela não precisa estudar, ela não precisa nada. Ou seja, nem que ela precisa fazer alguma coisa, como se naquele momento ela não precisasse assim aprofundar muito a lucidez dela, porque tem coisas tão interessantes que estão acontecendo que tá bom do jeito que tá. E aí aquilo no tempo, o Maharaja aparece e a pessoa então se depara com uma necessidade de ter que aprofundar de novo, né? Aí a pessoa reaparece. Isso, uma das melhores explicações que eu encontrei sobre isso é num texto que eu recomendo para vocês, que é muito bonito, que é um texto de Shuri Suzuki, que ele vai falar sobre a mente zen e a mente de principiante. A mente de principiante, ele vai dizer assim, a mente do perito, a mente do expert, a mente daquele que sabe, ela já está cheia, não cabe nada dentro. Só que a mente do principiante, que é o que ele vai chamar da mente zen, é a mente daquele que não sabe, daquele que está aberto para descobrir, né? Ele vai dizer que a mente da iluminação é a mente daquele que não sabe, no sentido de que ele não está fechado em alguma coisa prévia, em algum conceito, em algum ponto prévio da mente dele, né? Essa mente aberta, essa mente de principiante. Muito bonita essa analogia que ele faz, né? E ele diz assim como conselho, né, da gente se manter nessa mente de principiante, no sentido da gente tentar se manter aberto. Isso é muito importante para a gente fazer. Aí o que que vai ter depois? Vai dizer assim, depois tem o recipiente que já contém alguma coisa venenosa, que é uma coisa super preocupante também, que acontece, que é assim, a gente ouve aquilo e fica comparando com o que a gente acha que sabe. Então, por exemplo, vocês vão ouvir um ensinamento, aí vocês vão dizer, ah, isso aqui. Aí vocês vão começar a comparar com alguma coisa. Aí vocês vão ler a Bíblia, dizendo, ah, isso aqui é igual à Bíblia. A Bíblia diz isso. Aí vocês vão ler um livro de psicologia, vão dizer, ah, isso aqui é igual à psicologia. Isso aqui é alguma coisa. Não que tenha alguma coisa errada em fazer isso. Isso não tem. A dificuldade é que a gente pode ficar preso nesse aspecto comparativo e não ver aquilo. É como assim, vocês recebem um monte de mapas sobre como chegar até algum lugar. Aí vocês começam a comparar, ah, mas esse mapa aqui eu já encontrei em outro lugar, e era assim, ah, esse mapa não tinha essa seta, esse mapa não tinha aquilo. Mas vocês nunca conseguem de fato guardar o mapa no bolso, olhar para frente e sair andando para ver se encontra aquilo mesmo, né? Então diz respeito ao fato que a gente pode ficar preso aos mapas, né? E não ir aos lugares de fato. Então esse é um obstáculo que pode surgir, né? A gente pode desenvolver também uma arrogância às vezes, né? No sentido de ficar alguma coisa teórica na nossa parte, né? E a gente às vezes pode perder muito tempo. Hoje em dia, né, é muito fácil perder tempo com isso, porque como os ensinamentos eles estão muito abertos, tem muita coisa disponível. Então a gente começa a comparar muita coisa. A gente começa a comparar não só o budismo com outras tradições, mas dentro do budismo, diferentes classes de ensinamentos. Tem momentos que é super importante fazer isso. Mas, por exemplo, quando a pessoa for entrar em retiro, é importante que ela simplesmente sente meditação, eu vejo aquilo, né? Não fique mais tão preocupada com os mapas. Mas essencialmente o fato de que quando vocês vão ouvir o Lama, vocês vão receber algum ensinamento, vocês sempre, ah, mas isso aqui é assim, isso aqui é assado, isso aqui eu acho que não sei o que é isso aqui. E o ensinamento ele nunca penetra de fato, né? Ele nunca se deixa permear a gente de. Então isso é tal pode contaminar. A pessoa contamina aquilo, né? Ela pode pegar o mais puro néctar e contaminar com alguma coisa kármica, alguma coisa dela. Né? Então a gente vai ter que ter um pouco, aos poucos, desenvolver essa habilidade de separar as coisas. Né? O quanto que é interessante a gente comparar para tirar a dúvida no sentido cognitivo. E o quanto que é importante a gente pegar aquilo e simplesmente usar aquilo, ver aquilo de maneira direta. Como se fosse mais rápido fazer isso. Isso é bem importante. E aí o último recipiente, né, que ele diz aqui, o recipiente que está vazando, que essencialmente é o fato de que a pessoa vai vir alguma coisa que entra por um ouvido e sai pelo outro. Isso é muito comum. Principalmente porque a gente vive numa cultura de informação, né? Parece que quanto mais informação, melhor. Então, quanto mais ensinamento, melhor. Mas experimentem parar para pensar assim. O quanto de notícias que vocês descobrem por dia, seja lendo em jornais, vendo na internet, assistindo na televisão, ouvindo no rádio. Agora, se vocês pararem no final do dia e tentarem lembrar do tanto pelo que vocês viram durante o dia, vocês não vão lembrar. Tem então, é uma coisa um pouco surreal, o fato de que a gente está exposto a muita coisa, mas de fato aquilo que fica é muito pouco. Isso está ligado, se vocês forem olhar dentro da meditação, isso está ligado. Um dos fatores é o fato de que a gente dispersa muito fácil, né, nossa atenção. Chamar até alguma coisa que vai ajudar nesse sentido. Se vocês forem ver, Ananda e Yashin Sogyal, eles são muito interessantes. Porque se diz assim que eles tinham uma realização completa de chamada, o Ananda e Yashin Sogyal. Por quê? Porque eles conseguiam estar completamente presentes, serenos e atentos, enquanto tanto o Buda, né, no caso do Ananda, e Guru Rinpoche, no caso de Yashin Sogyal, estavam falando. Tanto é que Ananda, ele acabou se tornando o principal compilador do budismo, né? Quando vocês forem ver os sutras, todos eles começam com assim eu ouvi. Naquele tempo não tinha um gravador, não tinha MP3, não tinha nada, nem fita cassete que pudesse gravar. Eles também não gravavam em papel, o Buda também não escreveu nada. Né? Então eles guardavam aquilo tudo de memória. Mas o grande essa qualidade, né, da pessoa receber alguma coisa e aquilo ficar, ele está ligado a um aspecto de atenção. Um aspecto da pessoa estar presente enquanto aquilo está acontecendo. Isso vem por chamata. Então, chamata é um ponto importante disso, pelo fato da gente conseguir guardar as coisas e ir memorizando, diz respeito ao fato da gente estar atento. Isso é um ponto, né? Agora, quando eu digo isso para vocês, parece que é alguma coisa um pouco de esforço, da pessoa fazer esforço para estar atento. Mas o principal é a pessoa estar na paisagem correta, né? Quando a pessoa está na paisagem, essas qualidades elas vêm junto, né? Então, por exemplo, os mestres eles dão exemplos variados, né? Um que eu gosto muito é o exemplo de uma. Acho que vocês conhecem esse exemplo, né? Mas, enfim, é o exemplo de uma aula de medicina que ocorre numa sexta-feira, no final da tarde. Tipo assim, 5 horas da tarde, tem uma disciplina lá na faculdade. E a disciplina é sobre picada de cobra. Aí a aluna, vamos supor, a turma tem 30 alunos. 29 estão ali rezando para acabar rápido aquela aula. E tem uma pessoa que está ali que é uma mãe que tem um filho pequeno que foi picado por uma cobra. Aí vocês imaginem o aspecto de atenção que aquela pessoa, que aquela mãe vai ter, né, com que aquilo que os médicos, os professores estão dizendo. Ela está 100% ali, 100% atenta, né? Só que ela não está fazendo esforço, aquilo para ela é alguma coisa natural. Então ela tem uma paisagem por detrás de aquilo, alguma coisa muito importante para ela. Isso nos ajuda. O fato de que quando aquilo se torna alguma coisa natural, as outras coisas elas como que param ao nosso redor. Então isso é o poder da motivação, que é o que a gente vai olhar mais adiante, né? Mas a motivação não vai fazer isso, o fato de que ela vai conseguir desmagnetizar um pouco o samsara, a ponto da gente olhar para a lucidez e conseguir penetrar nela com mais facilidade. Para isso, o samsara ele precisa estar um pouco desmagnetizado. Senão, o samsara sempre vai parecer alguma coisa super interessante. Para a gente, a lucidez nunca consegue entrar, porque a gente está sempre ocupado. Acontece. Mas aqui fica essa dica, né? Da gente olhar para esses pontos, né? Ou seja, o pote que está varando. Então, mesmo que o ensinamento ele entre, mesmo que aquilo, a instrução ela chegue, aquilo se esparrama, porque aquilo não é nem às vezes só uma questão de distração por parte da pessoa, mas aquilo a pessoa às vezes ela olha e pensa, ah, mas isso aqui eu acho que não é bem isso, né? E, esquece, né? Passa. Então, são esses pontos, né? Ou seja, o recipiente pode estar emborcado. Recipiente emborcado, aquilo não entra. Só está fechado, né? Ou pode estar contaminado. Que por mais que tu coloque ali dentro, a pessoa sempre tem uma teoria para rebater, ela sempre tem algum contra-argumento que ela vai defender e aquilo parece que nunca funciona direito. Ou então vaza, aquilo entra por um ouvido e sai pelo outro. Então os mestres, eles vão dizer que em geral no samsara, os praticantes recebem os ensinamentos assim, né? A gente vagueia por esses estados, né? De mente, né? De vaso, de pote. E o nosso nossa prática é cuidar um pouco isso, né? Ou seja, quando vocês forem encontrar um mestre, vocês forem fazer um retiro, vocês forem mesmo estudar um texto, né? Ou ver um ensinamento de algum lugar, volta e meia a gente lembrar disso, a gente ir cuidando desse aspecto da nossa receptividade para aquilo. O Lama, ele dá um exemplo que eu acho muito bonito, assim, né? Só um comentário aqui com vocês, né? Mas um exemplo que eu acho muito bonito, que ele fala do Shakdo Rinpoche, que ele disse uma vez, era um retiro de Guru Yoga que teve lá no Caminho do Meio. E o Lama estava comentando, assim, né? Ele estava contando do Rinpoche, como é que foi quando ele conheceu, como é que era a relação com o Rinpoche, mas principalmente como é que o Rinpoche lidava com as coisas, né? Aí o Lama disse uma coisa que eu achei bem interessante, né? Ele disse, o Rinpoche, ele não discutia, ele era quieto. Então, por exemplo, vinha alguém para falar alguma coisa, dizer alguma coisa, poxa, nunca comentava, mas ele nunca aprofundava muito aquilo, né? Ele também não ficava assim dando ensinamento de graça, no sentido de que ele chegava alguém perto, então agora ele é um mestre, ele vai começar a dar ensinamentos aqui. Pelo menos que ele não fazia isso, porque é como se ele soubesse que as pessoas, elas tinham muitas teorias sobre as coisas, muitas teorias sobre samsara. E aí ele ficava quieto. Ele ficava esperando o quê? Ele ficava esperando o Maharaja dar alguma bofetada em algum lugar, que daí a pessoa guardava dentro dela a imagem de que o Rinpoche era alguém que podia ter uma resposta. Aí as pessoas iam até o Rinpoche, e nesse momento elas estavam abertas. Elas não estavam mais emborcadas, não estavam contaminadas e nem estavam vazando. Então, o Maharaja é o grande ajudante, né? Bom, essa abordagem dos potes aqui, que eu acho bem interessante, né, ela fica para vocês como uma contemplação, assim, para a gente fazer, né, no sentido de como que a gente vai lidando com os ensinamentos, com a prática, com a maneira como a gente vai se relacionando com o Dharma, com os mestres, né, e a maneira também como a gente vai ressignificando isso na nossa vida, né? A gente sempre olhar isso com cuidado. Eu queria ter encontrado um texto para vocês, eu sei que existem esses textos, mas eu não cheguei a conseguir procurar isso com calma, né? Eu estava viajando, no final de semana teve retiro com o Lama, nem hoje que eu tive mais tempo assim, de olhar para isso, mas eu não cheguei a encontrar. Mas tem, eu vou dar uma procurada e vou passar para vocês também textos que tenham um pouco mais também de detalhamento. Mas essencialmente eles vão falar sobre esses três tipos de mente, né? Ou seja, uma mente que quando olha para o ensinamento ela está fechada, ou a mente que ela vai contaminar aquilo com alguma teoria que a pessoa tenha, ou então aquilo entra por um ouvido e sai pelo outro. Isso não guarda aquilo. Ah, tá, mas é como se ela tivesse coisas mais importantes para fazer e aquilo nunca chegasse a tocar ela de fato. Não sei se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem comentar alguma coisa, né? Eu vou deixar um tempo agora para a gente falar um pouco, né? Quer dizer, eu falar, né? Eu vou ler a pergunta, isso o pessoal me alertou, assim, né? de eu ler a pergunta aqui, falar a pergunta em voz alta para vocês poderem, para quem não está acompanhando aqui na hora, poder saber depois qual é a pergunta, né? Eu vou ler a pergunta em voz alta aqui para ficar mais fácil também. Eu vou começar aqui pela pergunta da Gislene, né? Gislene disse assim: Henrique, você falou sobre a comparação e me perguntei se isso não tem a ver com a nossa tentativa de compreender a conexão entre as coisas. É, isso pode estar bem ligado aí, sabe? E isso não é um aspecto negativo, né? De modo algum. Ah, o ponto é que esse aspecto da cognição, ele não tem muita força. Esse é o ponto, né? Porque a transformação, ela não vem pela cognição. Então, mesmo que a gente fique comparando as coisas, chega um momento que aquilo encontra o seu limite. Então, mesmo a filosofia budista, ela tem o seu limite. Ela tem um momento que ela precisa se transformar em prática, né? E aí, alguma coisa que é experiencial. O Rinpoche, o Lama conta, né, do Rinpoche, que ele falava sobre isso, né, no sentido de que os alunos dele, na época, né, o Rinpoche dava um ensinamento, aí eles diziam: ah, eu entendi, e agora, o que é que vem? Aí ele dava o outro. Aí as pessoas ouviam aquilo e diziam: ah, tá, entendi, e agora? E assim iam indo. Né, até que um momento ele virava para as pessoas e dizia: bom, mas se tu entendeu, por que que segue com essa cara? Então tinha um problema ali, né? Então esse é um dos pontos, né? O fato de que só a compreensão, ela não adianta, ela não vai resolver. E por outro lado, o fato da gente comparar excessivamente também nos cria quase que uma blindagem para a gente poder contemplar aquilo de maneira profunda na nossa vida, poder experienciar, realizar aquilo de fato, né? Então isso tem obstáculos que vão surgindo, né? Ela pergunta assim, né? Outra coisa que eu pensei aqui foi que o estar atento é também observar o samsara, né? Encontrar a lucidez. É isso. Porque na verdade, enquanto o samsara está interessante, a gente não chega a parar diante dele, observar ele de maneira mais profunda. A gente simplesmente joga, né? Responde. Mas conseguir parar diante, né, e conseguir olhar para isso, né? Então isso é importante fazer. E a Ivone tinha dito sim, no Meditando a Vida tem um texto sobre os efeitos do pote. É interessante vocês lerem, né? No capítulo 4, a Ivone está dizendo que. Capítulo 4, página 75 da edição nova, né? Tem um texto do Lama que fala sobre os potes. Esse texto é bem interessante também. Foi uma sugestão, né, de complementar, né? Aí o Ravik disse assim: não precisamos proteger o vaso, devemos deixá-lo aberto a tudo. Aqui, na verdade, né, Ravik, é como se fosse um antídoto para os extremos. Porque, por exemplo, quando eu digo que tenho defeito num pote, parece então que eu preciso abandonar simplesmente tudo, né? Mas não é nem um extremo nem outro. É simplesmente o cuidado. Então, por exemplo, se a gente se relaciona através desses três vasos, quatro vasos, que seja, através dessa perspectiva, e não se dá conta, isso é um problema. Agora, se eu simplesmente tento me manter totalmente aberto, no sentido de que eu obedeço aquilo como se eu estivesse recebendo uma ordem, aquilo também não funciona. Não tem uma contemplação, mas é importante que essa contemplação ela se baseie naquilo que a pessoa está sentindo, naquilo que a pessoa está vendo, naquilo que está brotando dentro dela. Então essa contemplação ela já não é alguma coisa simplesmente teórica, conceitual, mas é alguma coisa que está brotando a experiência dela. Isso é um pouco importante. Aqui a gente está tentando fugir dos extremos, né? Ou seja, o aberto a tudo é importante, mas ele tem que ter um cuidado, ele tem que ter uma contemplação, ele tem que ter um balizamento. E isso vai ficar da experiência da pessoa, da lucidez que a pessoa vai adquirindo, né? Então aqui a gente evita os extremos. Eu nem fico cego a esses três tipos de vaso. Mas também não fico achando que tudo aquilo que eu tenho que receber seja como uma ordem, que eu tenho que simplesmente obedecer. Não, isso também está errado, né? A gente tem que contemplar aquilo, tem que ver se aquilo faz sentido, experienciar, ver se a transformação surge, né, a partir dali. Isso é bem importante. A Gabi perguntou se existe solução para resolvermos conscientemente os problemas dos potes. Chamata seria um método, mas há outros para nós e para os outros quando percebemos essas mentes? Essa noção dos potes, né, do vaso, né, da mente, a pessoa ela mesma encontrando a limitação desses vasos, né? Ela vai vendo que, por exemplo, esses três abordagens dos vasos, elas podem estar às vezes ligadas a um aspecto mais cognitivo. Ou a pessoa é teimosa, ou a pessoa nem ouve, ou esvoaça da mente dela, né? Mas à medida que a pessoa vai experienciando os ensinamentos e ela vai vendo que os ensinamentos eles realmente fazem sentido, a pessoa acaba por mergulhar ali dentro. Então, eu acho que o melhor método é a própria experiência, no sentido de que, por exemplo, é bem provável que logo quando vocês se aproximaram do budismo, se aproximaram da meditação, vocês já tinham uma trajetória antes do que vocês experienciaram, que foi interessante para vocês. Seja essa trajetória acadêmica, no sentido de vocês terem estudado psicologia, filosofia, alguma coisa, seja espiritual, onde vocês virem espiritismo, de virem de outras tradições. É super comum que quando a gente vai se aproximando, a gente até para tentar se sentir em casa e poder se situar, a gente começa a comparar as coisas, né? Isso é super importante. Mas esse processo, se a pessoa não cuida, ele pode ficar muito extenso, muito longo, e aquilo vai ficando quase como um quadro que a pessoa tem em casa. Ah, eu já sei um pouco do budismo, então é como se ela tivesse um quadro em casa. As pessoas vão visitar ela, ela mostra, ah, isso aqui é o budismo, ele fala disso, ele fala daquilo, não, tá, isso aqui é aquele outro quadro que eu tinha, lembra? Ah, esse quadro aqui fala disso, fala daquilo. Mas aquilo não chega a ser alguma coisa de transformação, alguma coisa de contemplação e de real experiência, né? São coisas interessantes que a pessoa vai acumulando. Então é como se aquilo não tivesse tocado ainda, né? Então à medida que a pessoa vai sendo tocada, e ela vai vendo que aquilo funciona, ela naturalmente os potes eles vão essa visão, né, dos potes eu vou perdendo força. Porque a pessoa vai vendo que ficar fechado não adianta. Que ficar contaminando aquilo com alguma coisa kármica da pessoa também não adianta. E que se ela não focar a mente dela para de fato mergulhar, entender aquilo e simplesmente ficar desatenta ou meio tonta, também não adianta. Então aquilo vai andando de maneira natural. Mas aquilo vai surgindo como uma motivação da pessoa de avançar, de entender a permanência, né? De ver que aquilo acontece mesmo, né? Que não é uma história, não é uma notícia que eu vou ler no jornal. Ah, A impermanência é isso. Ah, tá, tudo bem. Não, a impermanência tá aí. Pode acontecer. Quer dizer, acontece, né? A Gisele está lembrando da noção de contemplação, né? Que aparentemente alguma coisa fácil, né? Ou autoexplicativa, na verdade é complicado, né? E é mesmo, porque a gente não é educado, a gente não é treinado para contemplar as coisas, né? A gente é treinado para responder. Essa coisa contemplativa, isso parece meio perda de tempo. Tipo assim, tu vai ficar para trás, tu fica contemplando muito, porque tá todo mundo correndo e vai chegar atrasado. Então a gente não é criado numa cultura que isso seja alguma coisa interessante. Acontece que essa noção nos deixa um pouco como que robôs, assim, né? A gente vai andando, não sabe bem para onde, não sabe onde é que começou, onde é que aquilo vai dar, não sabe por que um monte de coisa, né? E cada um que para contemplar, a pessoa é meio louca. Como assim? Você vai se perguntar sobre isso, sobre aquilo. Não faz muito sentido, né? Mesmo no sentido dos ensinamentos, né, que é uma coisa muito interessante, né? A gente pode, durante um bom tempo, acumular livros sobre impermanência, sobre karma, sobre isso, sobre aquilo, mas dedicar pouco tempo para, de fato, reconhecer o surgimento deles e olhar como é que, no meio do surgimento dos karmas, eu posso ultrapassar eles, como que a impermanência do meu mundo interno, ela atua, como é que, se tem alguma coisa além, como é que eu vejo isso. Isso é uma coisa interessante, assim, né? Isso é como se fosse a faixa 3, isso, né? A gente olhar para dentro, ver isso acontecendo, né? Não simplesmente estudar e apontar isso. A contemplação está ligada a isso. Não, eu tô aqui. Fiquem mudo, não. Não se assustem. Ah, pessoal de Manaus. Ano que vem a gente vai se conhecer, né? Se tudo der certo. É, a Vicky está dizendo que a gente é os vasos, né? Que em uma circunstância a gente é um tipo de vaso, em outra circunstância a gente é outro tipo de vaso. É bem isso. Mas o que é interessante é a gente não se congelar nisso, né? Porque só o fato da gente trocar de vaso já indica que a gente não é o vaso, né? Porque se fosse mesmo a gente não mudava, mas a gente muda. Esse é um ponto interessante, a gente não é aquilo, né? Aquilo é um pouco o nosso obstáculo kármico, né? Mas a gente vai olhando, a gente vai ultrapassando isso. A gente não é aquilo, né? Aquilo é uma maneira limitada de operar a mente, né? Mas a gente não é isso. O Cristiano colocou uma história bem bonita do Zen, né? Do homem do cavalo. O cavalo vai correndo com o homem em cima, hein? Aí de repente alguém pergunta, o cavalo está indo aonde? Você está indo aonde? Ele diz, olha, eu não sei. Pergunta pro cavalo. A gente é um pouco assim, né? Interessante. Cristiano tá meio sumido, né, Cristiano? Tem que me escrever uma hora dessas contando como é que estão as coisas em Brasília. Bom, então eu acho que é isso, né, pessoal? Na verdade, hoje é um conteúdo curto, né? Mas muito profundo, assim, pra gente contemplar. Vocês vão ver que isso é um tema super importante da gente olhar, né? Super importante. Se vocês forem ver, por exemplo, tem um livro que eu acho que vocês deviam ler, que é a biografia do Shadow Rinpoche, né? O Senhor da Lua. Ah, aquilo é maravilhoso. E aí ele vai contar dos mestres que o Shadow Rinpoche teve no Tibete. E aí ele conta de um mestre que ele conheceu, assim, que foi um dos mestres dele, né? E aí se conta que ele era um super mestre que vivia, assim, num lugar mais recolhido e que vinha gente de todo o Tibete. Vocês imaginem que ela não tinha carro, não tinha nada, né? As pessoas, às vezes, levavam meses, assim, em caravana, até chegar a esse mestre, né, para poder receber ensinamento, que era uma coisa de sacrifício que as pessoas faziam, né? Bonito mesmo. Aí as pessoas chegavam lá, pediam ensinamento para o mestre. Aí o mestre ia falar, ele falava sobre a impermanência. Falava sobre a impermanência. Aí as pessoas guardavam aquilo e iam embora. No outro ano elas voltavam, né? Levava um tempão até chegar lá. E aí se conta, né, que tinha algumas pessoas que já diziam, ah, mas a impermanência eu já sei. Quero que você diga outra coisa. Se eu já entendi. Se tu não entendeu, se eu entendesse, você não dizia isso. E tem um ponto super importante. A gente, mesmo à medida que a gente vai olhando para os ensinamentos, a pessoa diz, ah, mas isso aqui eu já sei, isso aqui é uma coisa inferior. Não é inferior. Aí o Omar fez uma pergunta interessante, né? Aí o Omar disse assim, então de acordo com esse ensinamento dos defeitos do pote, o recomendável é seguir apenas uma tradição linhagem. Esse é um ponto bem importante, assim, né? Bem importante. Por quê? Porque quando a pessoa está se aproximando, não só do Dharma, mas de qualquer tradição, é muito importante que ela compare mesmo. Vocês vão ver. Por exemplo, quando vocês forem ler palavras do meu professor perfeito, vocês forem ler outros desses textos tradicionais, é muito comum que eles dizem assim: você, ao conhecer o seu lama, você passe alguns anos, eu acho que eles até 5 anos, não lembro bem o tempo certo, até você de fato decidir que ele é o seu lama, que ele é o seu mestre. E até esse ponto você vá, você observe, você compare ele com outros, você veja como é que é a conduta dele, você observe como é que são os alunos dele. Você vá olhando esse ponto. E até o ponto que você tirou todas as dúvidas e você teve plena certeza da sua própria experiência, né, da sua própria contemplação de que aquele era o mestre que você devia seguir. Mas ele diz aí, nesse momento você siga aquele mestre. Porque o que acontece é que, à medida que a pessoa vai aprofundando, é importante que ela siga uma forma, como se, no sentido assim, vocês estão com algum problema. Aí vocês vão buscar algum remédio, alguma coisa. Se vocês saem tomando remédios diferentes, é possível que aquilo dê um super efeito colateral. Porque um remédio trata isso, o outro, Doramédio, que é aquele mesmo problema, ele já tem uma outra prescrição, e aquilo parece que é conflituante. Parece que não encaixa direito, né? Não quer dizer que a gente vai negar os outros. Mas é tipo assim, vocês estão escolhendo uma rota pra praia. Só que aí tem muitas estradas. Aí vocês estudem quais estradas que vocês pegam. Mas depois que vocês pegam, é bom que vocês não mudem de ideia. Vocês vão perder muito tempo. Vão ter que voltar, dar o retorno, encontrar um não sei o quê. Então escolher um é importante que siga naquele, né? Então isso é importante. O Dalai Lama, ele fala sobre isso. Eu acho que até no A essência do Sutra do Coração, ele vai dizer: olha, quando a pessoa está se aproximando de algum caminho espiritual, é muito importante que a pessoa passe um bom tempo estudando, olhando isso, assim, né? Mas chega um momento em que, quando a pessoa vê que é aquilo que ela precisa, então ela mergulha naquilo. Porque é como se ela tivesse de fato bebendo da fonte daquilo, né? Ou seja, a pessoa também está reconhecendo que, no sentido profundo, não tem diferença entre um caminho e outro. Então, né? Por um sentido de prática, ela mergulha em um deles. Isso é importante. Então aqui a gente vai olhar as duas últimas questões, né, do Francisco e da Denise. Francisco vai dizer que a nossa mente e o vaso que precisa ser esvaziado, a gente precisa eliminar os venenos, as impurezas, para que possamos compreender os ensinamentos e reter todo o conteúdo que está sendo colocado. Desta forma, então, realizar os ensinamentos. No sentido convencional, é isso. Mas, na verdade, o que acontece é que essas qualidades a gente já tem. Elas estão só um pouco escondidas, assim, né? Um pouco. Não são usadas muito frequente, né? Está meio enferrujado. Mas aquilo está lá. Então, na verdade, a grande coisa que acontece é que, na verdade, quando a pessoa vai entrando em contato com o Dharma, ela vai vendo que aquilo a pessoa já tinha dentro. Não é uma coisa nova, necessariamente, né? A pessoa podia não ter o hábito de manifestar aquilo, mas a pessoa já tinha aquela liberdade de antemão, né? Então, não é que a pessoa ela vai retirar alguma coisa e vai receber alguma coisa nova, né? Na verdade, ela vai olhar com mais profundidade para aquilo que já acontece com ela. E assim ela vai então desenvolver uma liberdade maior. Então, no sentido profundo, na verdade, a pessoa vai ver que ela já tem essas qualidades, não tem uma coisa nova que ela precisa retirar, né? Ela só vai olhar com o olhar mais profundo. Só que para a pessoa se dar conta disso, aí tem essas recomendações dos potes, né? A Deise colocou uma questão assim: ao contemplar sobre os potes, eu me recordo de um vaso. Ao moldar um vaso de barro, pensamos ser apenas barro e água, mas com o passar do tempo e do manuseio, se dá a forma do pote e do vaso. Porém, se não houver espaço, qual a sua utilidade? Não sei se eu entendi a pergunta, sabe, Deise? Eu estou interpretando aqui é que, tipo assim, qual o sentido. É como se os vasos fossem nós, né? E como moldar esse vaso, né? Mais do que isso, né? Se não tem utilidade para o vaso, né? Essa noção de utilidade era um pouco estranha, mas ela é interessante também. O Lama estava falando sobre isso no final de semana, né? Por exemplo, quando a gente encontra uma pessoa que está em depressão, uma pessoa que acha que está dando tudo errado, que nada dá certo. Ele diz assim, a gente vai ter que saber chegar perto dessa pessoa e perguntar para ela, mas você se sente útil para alguém? Se sente útil para alguma coisa? Você sabe fazer alguma coisa de útil que vai beneficiar os outros? Então isso é interessante, né? Porque como se fosse uma coisa quase que utilitária, mas é no sentido da experiência condicionada interessante, porque a pessoa vai ter uma sensação de que ela está sendo útil em algum lugar. Então isso é uma experiência bem boa a gente ter assim, né? Porque isso nos motiva a fazer, né? Porque quando a gente está mal, a gente está autocentrado. Os nossos projetos não estão dando bem certo, a gente se sente um pouco inútil. Mas não é que a gente é inútil. É porque os projetos que a gente está dando certo, que a gente está apegado, não estão dando certo. É só isso que está acontecendo. Mas se a gente parar e pensar, bom, mas será que eu consigo ajudar alguém? Será que eu consigo fazer alguma coisa que de fato possa beneficiar os outros? E aí se a pessoa consegue dizer que sim, que ela tem alguma coisa que ela possa fazer, ela está salva. A gente tem que tratar e cuidar dessa dimensão que a pessoa diz que ela consegue fazer, potencializar isso. Isso é super interessante da gente olhar. Como conseguir potencializar esse sentido que a pessoa tem. Mas não é uma utilidade no sentido do que ela consegue fazer para ela ter sucesso. Mas mais no sentido de o que ela consegue fazer que pode ajudar os outros mesmo. Isso acaba tirando a pessoa uma situação desconfortável que ela está passando, né? Seria interessante. Bom, mas é isso, pessoal. Queria agradecer vocês. E semana que vem eu mando um outro texto, né, no próximo tema. E tem algumas pessoas também que não cheguei a explicar direito como é que isso funciona, mas eu faço isso por e-mail. Mas por hoje é isso. Boa noite para todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau.